sempre imaginei uma mulher. Com os traços das muitas que eu via, de cada uma algo eu queria, mas sem delas gostar de uma sequer. Como de muitas ela já trazia o corpo de boneca que se quer. Mas na minha ilusão tinha que ser uma que a mente não fosse vazia. Se na forma estendia o desejo, no mais não via o que de há muito almejo. E que não ter seria insensatez. Pensei, nunca encher o meu modelo, até imaginar teu corpo belo. Coberto apenas pela timidez. Coberto apenas pela timidez.